edições e mixagens DJ Milk. Eu sei que o DJ Davidson detona a galera, gerrapando no rubi, jogando a pedra.